O Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu a realização da 48ª vaquejada de Governador Valadares, prevista para ocorrer entre os dias 14 e 17 de junho na cidade. O pedido de suspensão foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, que contestou uma decisão da Justiça de Primeira Instância, que autorizava a realização do evento. A vaquejada consiste na tentativa de dois vaqueiros montados a cavalo de derrubar um boi puxando-o pelo rabo. As vaquejadas vêm sendo questionadas há algum tempo na Justiça. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, se posicionou contrário à prática, considerando-a cruel. Entretanto, o Congresso Nacional aprovou em 2016 uma lei que levou a vaquejada à condição de manifestação cultural e, em 2017, promulgou uma emenda constitucional que não considera cruéis as práticas desportivas com animais em manifestações culturais. A constitucionalidade dessa emenda ainda vai ser analisada pelo STF. Entretanto, para o TJ de Minas Gerais, enquanto não houver lei regulamentando a prática e assegurando o bem-estar dos animais, a vaquejada deve ser proibida. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.